uma informação que quero partilhar convosco, sobre a situação financeira do município neste preciso momento. Como habitualmente nos termos da lei, é apresentada para conhecimento dos senhores membros da Assembleia Municipal uma síntese da situação financeira do município. À data de 31 de maio de 2022, o saldo de operações orçamentais é 3.762.106.70, sendo que o saldo de gerência, a 31 de 12 de 2021, foi de 3.873.451.42. É espelhada a execução orçamental com expressão nos primeiros 5 meses de cumprimento do orçamento para 2022. A dívida de curto prazo, cerca de 246 mil euros, recorda a dinâmica de pagamento a empreiteiros, fornecedores e entidades comerciais de subsídios, 161.951 euros, e fundamentalmente da aquisição de prédios para o centro histórico e expansão da zona industrial, da expansão sul da zona industrial, que aguardam a marcação das respectivas escrituras, 83.744.84. Nos passivos financeiros, 3.646.019.31, estão expressos os empréstimos da Caixa Geral de Depósitos, de 1.591.864.83 e do BPI, de 2.054.154.58, sendo que do último empréstimo contraído neste banco falta ainda utilizar o montante de 2 mil euros, como foi atrás referido. Procurámos 2 milhões. Procurámos continuar a fazer uma gestão prudente dos recursos financeiros que continua a permitir a manutenção de um curtíssimo prazo de pagamentos aos fornecedores. Fruto da sua situação financeira, o município de Oliveira do Hospital encontra-se excluído, desde 2018, do âmbito da aplicação da Lei 8 de 2012, de 21 de Fevereiro, Lei dos Fundos Disponíveis, e do Decreto Lei 127 de 2012, de 22 de Junho. Contudo, há sinais de alarme que obrigam a uma reforçada prudência e nos cuidados da gestão financeira. Corte nas transferências do Estado no valor de 724.439 euros. Vai verificar-se nos meses de julho a dezembro a um ritmo de 120.739.83 por mês, ou seja, até ao final do ano vamos ter um corte de 121 mil euros por mês. O aumento exponencial do preço dos combustíveis prevê-se uma variação em 2022 de mais 97,8% face a 2021. Despesa em 2021 foi de 184.060, despesa realizada até à data acrescida dos compromissos efetuados, no valor de 364.500, mas há a realçar isto, o aumento exponencial do preço dos combustíveis, portanto, com um acréscimo de custos de 97,8%, o aumento exponencial do preço da eletricidade, na ordem dos 123%, o que implica um acréscimo do custo do contrato anual de mais 1 milhão e 100 mil euros. Sim, 1 milhão e 100 mil euros. E partilho convosco o facto de a fatura energética paga pelo município de Oliveira do Hospital em 2021 cifrou-se em 862.840.46, ou seja, 863 mil euros. No âmbito do acordo quadro de acima, ou seja, eletricidade comprada pelos 19 municípios, no âmbito do acordo quadro de acima, o contrato de fornecimento de energia elétrica passou de 863 mil euros, estou a arredondar, para 1.973.462.60. Quer dizer isto um aumento de 123,17%. Por isso, tenho que dizer que isto preocupa e não sou eu que controlo o preço da eletricidade nem o preço dos combustíveis. Por isso, a reforçada prudência e os cuidados na gestão financeira. Acresce o facto de os pedidos de revisão excepcional de preços das empreitadas ao abrigo do novo regime legal que temos estimado na ordem dos 900 mil euros. Aí também acresce a transferência das novas competências, particularmente nas áreas da educação, saúde e ação social, em que o valor da receita transferida para o município é insuficiente para fazer face à correspondente despesa. criando naturalmente desequilíbrios evidentes. Mas, tenho que vos dizer, e notem, um aumento do preço dos combustíveis de 97,8 face a 2021, menos combustível por mais preço, e tomem nota, para perceber o tempo que vivemos, a fatura de eletricidade passou de 863 mil euros para 1.973.462,60€, um aumento de 123%. Esta situação é insustentável e ontem, no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, todos nós, presidentes e eleitos lá estavam, ficamos de veras preocupados. Foi pedida uma reunião à tutela para verificar que condições temos para mitigar. Não são os presidentes de Câmara que fazem os preços, não é o Governo que faz os preços, mas eu refiro-me aqui exclusivamente às minhas responsabilidades. Não é o Presidente da Câmara que faz os preços. Fomos comprar eletricidade ao mercado e temos que pagar mais 1.100.000 euros do que o ano passado. E esta é a realidade dos factos. Acrescem os 900 mil euros, isto estimativa feita esta manhã pela equipa, 900 mil euros só de revisões de preços das obras que temos em curso. Vou-vos dar só alguns indicadores. Redução de receitas do Orçamento de Estado, menos 725 mil euros. A revisão de preços de uma empreitada que temos em curso, 453 mil euros, a revisão de uma empreitada. Mais o facto de termos uma empreitada que custou, estava orçamentada em 92 mil euros, neste momento está em 128 mil euros com a revisão de preços. Esta é a realidade económica e financeira do município, a qual tenho a obrigação, com seriedade, mas também com confiança, de partilhar convosco. São estes os desafios que se colocam ao Presidente da Câmara, que é o seu Executivo, mas estamos aqui, firmes, de pé à ordem, para dar resposta às dificuldades.